conheço o seu jeito de precisar de carinho, cheiro de mato no peito, dentro da blusa de linho. Meu coração.